Nosso Novai, simplesmente um boizinho e ritmo de seresta pra você, Simão! Boa tarde, tão linda de sol, ela me apareceu. Com sorriso tão triste, olhar tão profundo, já sofreu. Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava tão bem. E falava da infância de lágrimas, nunca teve ninguém. Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém. Oh, oh, oh, nem sequer ouvi uma palavra, carinho, seninho, não resistiu. Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tantas coisas que a vida oferece, que a gente não padece sem querer. Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi, nem o seu nome eu sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai, não sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai, não sei dizer. Márcio Novaes, simplesmente o boizinho. Simão! Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém. Oh, oh, oh, nem sequer ouvi uma palavra, carinho, seu ninho, não resistiu. Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tantas coisas que a vida oferece, que a gente padece sem querer. Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi, nem o seu nome eu sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai, não sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai, não sei dizer. Novaes, Portal do La Rocha. Sentada na porta, em sua cadeira de rodas ficava. Seus olhos tão lindos, sem ter alegria, tão triste chorava. Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao fim. Sua boca pequena, em meio instante, ela sorria pra mim. Aquela menina era a felicidade que eu tanto esperei, mas não tive coragem. Mas eu lhe falei do meu grande amor, e agora por onde ela anda eu não sei. Hoje eu vivo sofrendo sem ter alegria. Não tive coragem bastante pra me decidir. E aquela menina em sua cadeira de volta, tudo eu daria pra ver novamente sorrir. Sentada na porta, sua cadeira de rodas ficava. Seus olhos tão lindos, sem ter alegria, tão triste chorava. Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao fim. Sua boca pequena, em meio instante, ela sorria pra mim. Aquela menina era a felicidade que eu tanto esperei, mas não tive coragem. Mas eu lhe falei do meu grande amor, e agora por onde ela anda eu não sei. Hoje eu vivo sofrendo sem ter alegria. Não tive coragem bastante pra me decidir. Aquela menina em sua cadeira de roda, tudo eu daria pra ver novamente sorrir. Hoje eu vivo sofrendo sem ter alegria. Não tive coragem bastante pra me decidir. E aquela menina em sua cadeira de roda, tudo eu daria pra ver novamente sorrir. Esse amor que trago em mim, não sei se é certo. Encontrei meu jardim em pleno deserto. Toda vez tento te falar, não convém minha emoção. Queria dizer que te amo numa canção. Já não posso me controlar, esse sentimento cada dia aumenta mais o meu sofrimento. Toda vez tento te falar, não convém minha emoção. Queria dizer que te amo numa canção. Quero gritar o seu nome e abrir o meu coração. Quero mostrar como é grande a minha paixão. Já não sei o que faço pra chamar tua atenção. Queria dizer que te amo numa canção. Márcio Novaes, simplesmente um boizinho. Jaizinho CD, Portal do Arrocha, Papá Music, Estúdio Simão. Toda vez tento te falar, não convém minha emoção. Queria dizer que te amo numa canção. Quero gritar o teu nome e abrir o meu coração. Quero mostrar como é grande a minha paixão. Já não sei o que faço pra chamar tua atenção. Queria dizer que te amo numa canção.